tudo pronto. Moraes. Moraes. Sou Moraes. A máquina sonora está definida. Sou Moraes. Sou Moraes. O Moraes chegou. O show da música paraense começa agora. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Vai começar, Tietê! Eu não quero criar esperanças, mas não paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar, se eu ainda amo muito você, muito? Eu queria tirar você da minha vida, esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar, ele chama por você. É seu nome que ele grita bem. Tá no alto, tá aqui, ó. Você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Tietê Formadinho! Um dia vou te esquecer. Vixe, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Vai ser pressão hoje, hein? Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver. Tem que entender. Dessa vez é prova. As equipes, os fã-clubes. Vai. A galera tá reunida no Maitetuba. Vai. Me deixa aqui sozinho, vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Bora formar. Te liga, Tietê, bora pro Moraes. Me diz onde está você, que não está aqui. Teu cheiro ficou em mim, não consigo mais dormir sem pensar em ti. Sou louco por você, com a equipe Gaspar. Pra sempre vou te amar, por que não volta? A gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Eu sinto você mais perto, não sou Moraes. A nossa história começou de Daniel. Detonando é um show, quero tudo de novo. Prometo te fazer feliz. Moraes, Moraes. A melhor seleção musical e as próprias tendências com o DJ Daniel, tocando a sua festa. O Daniel chegou e a pressão vai começar. Sul Moraes, o som de Barca Arena é show! É hora do show, Moraes. É hora do show, galera, de uma ideia! Só quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Se liga, vai ter tuba! Se liga no som! Chegou o Moraes, galera! Hoje eu tô na boa. Tá tudo bem? Eu tô muito bem, bem. Eu já superei o que você. Você toda a tropa! Na tropa da Aristides. Tô curtindo o São Moraes. E o DJ Daniel no comando. Ele agita bom demais. Mais uma de ponta a ponta! A galera da Vila dos Cabanos e abandona de jeito nenhum. O show de Barca Arena, meu amor. Nosso show já começou. Já começou. É tecnologia inovação. Sou Moraes. E agita o povão. Te ligo a todo momento e não responde, não sai da minha cabeça. O seu nome Moraes. Que eu errei e quero confessar, que eu quero te amar. Onde que tá? Onde que tá? Tô na Copa da Aristide, tô curtindo o seu Moraes. E o DJ Daniel no comando, ele agita é bom demais. DJ Daniel, tô na Copa da Aristide, tô curtindo o seu Moraes. E o DJ Daniel no comando, ele agita é bom demais. Fala aí, drama da Aristides. Fala por ali, meu amigo Titito. E DJ. DJ Gellison Lange. Um abraço pra você, o parceiro Sandrinho também por ali. De Castro. E aí, baby, tudo certinho, garoto? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde. Olha a correria, vem comigo. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida, sem simpatia nosso. Meu amigo Marquinhos, sempre em Gaspar, quem diria, e pertinho assistindo tudo ao vivo. Te liga, vai ter como, bora pra cima. Pra cima, meu DJ. Você vem na sequência e faz do jeito que ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que ensinei. Tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei. Tirando e botando. Eu não tinha que iria, né? Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Meu amigo Alberto, um abraço forte. Rodeado de bandida. A ele o seu Grayson. Meu amigo Roberto Salamânia. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. É por ali a nossa família. Família Portal de Vila dos Cabanos. Tá de boa, meu amigo Delson. Tá o Leozinho por ali também. Meu amigo Thales da Vila. E aí, parceiro Nelson, tudo certinho? Olha os titãs por ali. Você vem nascer. Fervendo tudo. Parceiro Salomão. Tirei, botei, tirei. Aí, Romeu. Tirei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei. É tudo, meu irmão. Pressão do GT! Okay. Os caras de pau de Abaitetuba! Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta! Solta! Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta! E no jeitinho? E a portal, vai curtir com o São Moraes! E a portal, vai curtir com o São Moraes! E a portal, a equipe GP também de Barca Arena. Também vai ter tudo, um abraço forte. Meu amigo careca, Júnior GP. Ei, Júnior. Mostrar o meu poder, fazer acontecer. O que eu quero é mexer, mexer, mexer. Família Portal, essa família tem moral. Com DJ Daniel levantando seu astral. Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta. Cheguei. Abraço forte aí ao Jamerson, ao Marquinho, o Max e o Gustavo. E a portal. E toda a galera aqui no São Moraes. E a portal, vai curtir com o São Moraes. E a portal, vai curtir com o São Moraes. E a portal, vai curtir com o São Moraes. Parceiro Hudson, só na manhã, fala Serginho. Ani Pantoja. Bora pra cima, Ani. Pra cima, meu DJ. Viviane, batidão. Meu amigo Daniel do Medalhão. Da Belém. Bora, Daniel. Daniel do Medalhão. É o som do Moraes. Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta. Tá solta. Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta. E a portal, vai curtir com o São Moraes. E a portal, vai curtir com o São Moraes. E a portal, vai curtir com o São Moraes. E o cachorro louco, vai curtir com o São Moraes. Não quero nem saber. Meu amigo Gilney, deixe, equipe cachorro louco já no circuito. Mostrar o meu poder, fazer acontecer. O que eu quero é mexer, mexer, mexer. Família. Pirituba. Um DJ Daniel. Oi, senti. Eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. Sem você, amor. Precisíssimos aqui no Lajino também. Abraço hoje o Paulinho, tá? O Félix. Parceiro Bruno, Rogério Bidengu. E aí, sapo, tudo certo, garoto? Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te vais, eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício. Abraço aos inocentes. E a mãe de Tuba tá o Dedé, o Matheus, o Moraes. Também tá o Branco, o Vagalume. O Cadeirudo e o Puraqué. O homem que dá choque é Baité. Meu vício, meu vício, meu vício, tu. Moraes. Porque tu és o meu vício, meu vício. Som Moraes. Meu vício, vem se apaixonar com DJ Daniel. Os principais da galera, vem comigo. Priscila Silva, alô Priscilinha. Trio das Aparelhagens. Amiga Jéssica Pantoja, Raquel das Charmosas. Alô Ordinário, meu amigo Rodrigo. Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como me explicar? Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Vendo nossa paixão do nada, amor, linda de morrer. De morrer. Parece até conto de fadas, eu e você. Os melodias do momento. Oh, essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você antes sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto, eu nem troco por nada, meu anjo sem asas. Tá por aqui o DJ Roger Mixi. Oh, essa paixão. Pra mim, meu amigo Manel, também só na manhã. Fala, Mané. Me apaixonei por você antes sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto. Chegou a bruxa do 71! Mas é lógico! De muito lançamento e, claro, de muitas novidades musicais. Mais uma que chega pra bombar. Do Moraes, escuta aí, ó! Fala, fala comigo, amor, fala. Porque esse teu silêncio é pior que um tapa na cara. Oh, fala, fala comigo, amor, fala. Porque esse teu silêncio. Fala, cara de pau, já vai ter tuba! E além disso, não vem mais me procurar. É sempre assim, você pra lá e eu pra cá. Eu vou sair pra curtir o som Moraes com o DJ Daniel. E eu aqui nunca querendo te sentir. Moraes. Na união, esperando você vir. Vou te esperar com a família FDA. Com os caras de pau agora. Os caras de pau agora falando de amor. Você tem outra, meu amor. Oh, oh, oh. Me diz se você tem outra, por favor. Parabéns aí, meu amigo Everton dos Caras de Pau. Fala comigo, amor. Aniversariando hoje, comemorando com toda a galera. Isso. Um som que lhe dá maior valor. Cara, oh, oh. Som Moraes. Ah, fala comigo, amor, fala. Porque esse seu silêncio é pior que um tapa na cara. Sair pra curtir o som Moraes com o DJ Daniel. E eu aqui nunca querendo te sentir. Tô na união esperando você vir. Noite das novidades da galera. Milha FDA. Abra aqui meu amigo Trick, tá o Leandrinho. Samar. Parceiro Life da Minsona Mania. Tem outra, meu. E aí, Super Mario, bora Titã. Oh, oh, oh. Me diz se você tem outra, por favor. nova, tem mais essa aqui. Música nova do Som Moraes com a banda AR-15. Você que é melody, moleque. Dá pra ver que já não queres mais nada. E que meu toque pra ti já não tem mais valor. Sei que dizem que a verdade liberta, mas se é verdade que já não me amas, então prefiro viver na mentira. Será que dá pra fazer respiração boca a boca nessa? Boca a boca nesse amor. E trazê-lo à vida. E trazê-lo à vida. Busca nova, hein, galera. Você não pode esquecer a nossa história nessa hora. E quando a gente se encontrou, curtindo o som Moraes, com DJ Daniel, tocando a canção dos nossos sonhos, curtindo o som Moraes, você jurou sempre me amar. Na, na, na. O som Moraes rolou um sentimento, e a nossa canção de amor, com DJ Daniel e o som Moraes. O John Lino também tá, o Juca, o Manuel também tá, Fafá, Natanael, Josi, o Chibata, fala Cacá! Essa parada, bora botar pra cima, Daniel! Cláudio Daniel. Som Moraes, o sucesso está de volta. Tá valendo, vem comigo, vai, bora! Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Sua vinha profissional, ela fica gostosa demais. Meu amigo Lucas, Adriano da Farmácia Santa Rita. Na hora da treta. Tucuxi da equipe Portal! Ai, ai, ai! Olha, Tucuxi, tu com esse tamanho bem magrinho, quase não te enxergava, pô. Lindo de corpo. Derek! Agora formou, Trick! Trick, Andrinho, Knife e o Derek! Ai, ai, ai, ai, ai! Hoje bora tomar muita gelada, meu irmão! Ai, ai, ai. Acabou que igual a do Derek. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. A minha profissional, ela fica. Da Nike sempre com a sua piratinha. E aí, Luciana? Ali, Bogumi! Elisângela Farrista! Olá, Elisângela! Olá, DJ Daniel! A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Amigo Marquinho aqui no lajeiro do Daniel. Esse moleque é velha guarda. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, faz o piru nela que ela gosta. Roça, faz o piru nela que ela gosta. É o MC Brinquedo, tá mandando pra gostosa. Roça, faz o piru nela que ela gosta. Roça. Abraço forte aí, Juninho Suicida. Aê, Juninho, um abraço do amigo Daniel. Abraço aí pro Paulo, também um de bobeira. Da Carla e a equipe Gaspar. Alegria, Marquinhos. que chegou! Moleque ostentação de Abaité! E o moleque chegou com o uísque na mão, já botando pressão e as novinhas ao seu redor. É pura ostentação, o grave vai te balançar. O Daniel já chegou e o show vai começar. E o moleque chegou com o uísque na mão, já botando pressão e as novinhas ao seu redor. É pura ostentação, o grave vai te balançar. O Daniel já chegou e o show vai começar. Eu sou moleque doido, eu sou dos intocados. E garotos ousados balançam a cidade. Eu sou moleque doido, eu sou meu amigo Alexandre e os mutantes por ali também. Cidade parceiro Alexandre e ele aí, tá Rodrigues. Caramano e o amigo Rafael. Também é mutante esse garoto. Bora, Daniel! Bora, bora, bora, bora, bora, Daniel. Agora eu sou Moraes, agora é Moraes. Bora, bora, bora, bora, bora, Daniel. Agora eu sou Moraes, agora eu sou Moraes, hein? Eu sou moleque doido, eu sou dos intocáveis. Os garotos ousados. Os intocáveis, o meu amigo Eliseu. Doido. Tá pra aqui também o Igor Pantoja. Hoje é aniversário do Jackson dos Invasores. Chinho. E vem toda a galera comemorar. Sim. E aí, Gleides, tudo certinho? Você também é intocável, né? E o moleque chegou com o uísque na mão, já botando pressão e as novinhas ao seu redor. Equipe Sexy Boys! E vai te balançar. Aqui é o Ladino, do amigo Daniel. O show vai começar. Marília Carvalho, todas as meninas também por ali, só na manha. Já botando Jackson Silva! Ao redor. Fala, Jackson! O grave vai te balançar. E o amigo Jean do Cachorro Louco! Começar. Eu sou moleque doido. Aí, cachorro Jean, fica lá, veja. Os ousados balançam a cidade. Eu sou moleque doido, eu sou dos intocados. E garotos ousados balançam a cidade. Cidade, balança, cidade, balança, cidade. É mais um hino. É mais uma consagrada. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Batendo na palma, na palma. Palma, palma, pow, pow, pow. É mais uma do Moraes que chega bombando. No clima chegou a Delohane pra cima, meu DJ. Eu quero ver você entrar no clima. Tá desviada, tá maluca essa menina. E de sainha vai descendo até o chão. Tá provocando essa mina, mulherão. Sou abusada, sou desse jeito. Tá por aqui, equipe Batidão. Tá o Sal, o Cametá. Também tá o Vitor. Tá o Felipe, o Rodrigo. Bora, Danilo. Oi. Ai, digidão. Digidão, digidão, vai. Ai, digidão, digidão, digidão. Alexandre dos Mutantes, os Mutantes com a equipe moral e a tropa da Aristides. Família, Mutantes e equipe moral, vamos, avante! Família, Mutantes e equipe moral, vamos, avante! Toca DJ Daniel, o Digidon, junto com o São Moraes, tá muito bom. Ai, Digidon, Digidon, Digidon, ai, ai, Digidon, Digidon, Digidon. Família, Mutantes e equipe moral, vamos, avante! Viviane Batidão, sucesso! Sucesso! Abraço, Marcinho! E também dá o Pernal aqui comigo! Alexandre, Alexandre GDC, um abraço pra você, garoto. Eu ver, você entra no clima. Vindo mais uma aí da GDC, hein? Menina, e de sainha vai descendo até o chão. Tá provocando essa mina, mulherão. Vou abusada. É desse jeito! Segundo instante, vi que era você. Abraço a Mel das Maluquinhas. Fala aí, Maluquinha. Alô, amiga Fernanda. técnico. Lucas Silva, olha, garota. Pessoalmente amazindo ainda. O nosso amor veio de outras vidas. Eu vou te amar em outras vidas que viram. É que você nasceu pra ser meu. Vamos dividir uma casinha. Uma cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa. E os anjinhos. E os anjos cantam nosso amor. Oh, oh. Anjinhos da Farra! Um abraço aí pros anjinhos da Farra aqui com o Sumorás! É a família só Brasil! Viviane, batidão! Deixa tocar a festa, pô! Delícia! No primeiro instante vi que era amor. No momento em que a gente se encontrou. No segundo instante vi que era você. Já te amo tanto e sempre. Os indogáveis do Eliseu, o Igor. Também tá o Ramon, o Portal aqui no Moraes. Pessoalmente amazindo ainda. O nosso amor veio de outras vidas. Eu... Abraço forte aí ao Renanzinho dos Cachorrões. Fala aí, Cachorrões, meu amigo Andrei. Também tá por ali, só na manhã. Fala, Andrei. Uma cama. Priscila Silva. Deus abençoou a nossa. Oi, ô. Pra cima, meu Deus! Melhores da nossa galera! Tem alguém do Pai Sandu no Tietê! Tem alguém do Clube do Rimo aí! Os caras de pau por ali, só na mania! Me diz onde está você, que não está aqui. Seu cheiro ficou em mim, não consigo mais dormir. Sem pensar em ti, sou louco por você. Com a equipe Gaspar, pra sempre vou te amar. Por que não volta? A gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Eu sinto você mais perto do Sumorás. Família Pulso, a Divina dos Cabanos com os Titãs, tá o Igor por ali também, tá o Joy, tá o Juninho, o Luciano, alô Diego, prometo te fazer. Vamos que vamos, Titãs! Pressão, pressão, pressão, pressão. Olha o gigado, vai. DJ Bilo Batidão. Extra batidão. Aí, loira. As novinhas se reúnem. Novinha tá demais, apavorando a festa. Soltando a perereca do Moraes. Perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca. Fica perereca, no som Moraes. Fica perereca, no som Moraes. Joga perereca no DJ Daniel. Joga, joga perereca no DJ Daniel. Pula de mim perereca. Um abraço, Fefeu, da minha Leide. Pula de mim perereca. Aí da panificadora Ferreira. Pula de mim perereca. Estão aqui, de boa. Mais tarde tem pão, cedo, cedo. Mas é lógico. Perereca, perereca, perereca, perereca. Olha a perereca, vem. Bate, bate, bate, bate. A perereca tá doida agora. Mãozinha pra cima, pra chupar, manda a mão, vai! Só pra quem já conhece, bora lá, vai! De onde é, de onde é? De onde é? Pra direita e pra esquerda, pra direita e pra esquerda. Bora começar na direita, bora começar na direita, vai! Vai, vai, vai! Inocentes por ali também, só na manhã. Equipe Moral, juntinho aí com o Dilson, o Adriano, o Cacá, Rodrigo, Alexandre Júnior e do Cíntia, Carol. A vitória também tá, Dani, alô Letícia. Moleca, as meninas da equipe Moral, soltas na balada, molecas despintadas, soltas na balada. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Pra dizer que não tô mais afim. Molecas despintadas. Abraço, Jonas Moraes. Moraes. E aí, Jonas? Alexandre GDC, a galera do comércio. Balada, eu vou com Daniel, o Ciro São Moraes. Júnior Cabeça Quadrada. Vem atrás, eu vou com. Pense numa cabeça de 40 por 40. Aqui você vem atrás. Molecas despintadas, soltas na balada. Molecas despintadas, soltas na balada. Viviane Batidão e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Sul Moraes. Na luz do luar, no brilho do céu. Cláudio Daniel. Abraço, Jorginho, também dá o Maico. A equipe Fortuna. Despintadas, soltas na balada. Abraço, Alex, também dá o Marcelo do Celta. Soltas na. Ei, Marcelão, tudo certinho. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Som. Moraes. Esse aqui que é o Toca Tudo do Pará, hein? Abra a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Don Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Esse é meu desejo. Bora namorar, bora dançar. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Jackson dos Invasores, parabéns aí, amigo Jackson. Vagabundo, safado. Aniversário hoje, felicidades, meu amigo. É o Evandro Tentação e o Severino Mecânico do Brasil. Chega pra casa, meu amigo Mike. Lude. Alô, Evelyn Caroline. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre. Meu amigo Rafa Saldi. Exatamente. No outro dia, no meu amigo Rafa. Quando meu bem, meu amor. A Rafa Saldi daqui do Somorá. Pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Só pode elas gostam. E como que não? É assim. Safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Que só toca sucesso. Onde ele chega é assim. Safadinho, safadinho. Esse nome safado. É hora de curtir o forrozinho. Meu amigo Everton dos Caras de Pau. Ele sempre com a sua Renata em qualquer lugar. Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Onde ele chega é assim, safadinho, safadinho. Para as forjinhos ordinários, do Genilson do Mental 7, o Índio, o Rivaldo Moraes. Fala, Rivaldo. Chavequeiro e de Dom Juan. Onde ele chega tem sempre uma namorada esperando, ele é o bom. São Moraes. Marquei com uma, já tem outra me ligando. Uma me xinga, outra me beija, eu enrolando. Nelson Raimundinho da Portal. Especial. Meu amigo, tu curtiu? A Portal tá completa hoje, hein? Ei, Leozinho! Mas eu tô nem aí, podem. Sabe o que é, rapaz? O Raimundinho tirou o boneco, nem eu, pô. Quero é namorar, eu não tô nem aí. Pense. É me divertir, aproveitar a vida. Olha o Portal também, o André Lucas tá por ali. Jorginho, aonde eu chego? É assim, ó. Sim, safadinho, safadinho, safadinho. Fala, Jackson Silva, tá no segundo andar, o Jackson. Vem. É ele, o parceiro Jean. Sim, safadinho, safadinho. Jean do Cachorro Louco. Pense no... Parceiro Serginho dos Caras de Pau. Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Onde ele chega é assim, safadinho, safadinho. Ele é safado, mas eu gosto muito. E o gordinho? Se eu sou gordinho, sou, não vou na academia. Eu sou gordinho, meu negócio é ir. Se eu sou gordinho, sou, gosto de farrear. E quando eu pego uma menina, e a menina vai. Pá. Meu amigo Araca da equipe Nike, ele é a primeiríssima, Giovana de Barcarinha. O meu negócio é comer água todo dia, pegar mulher bonita e sair para dançar. Eu tiro onda, escapo de avião e levo ela pro salão e depois vamos à rocha. Bota pra geral fazendo aquela sacanagem de mocinho, pra ninguém desconfiar. Vou arrochando devagar, bem gostosinho e ela... Abraços inocentes, Dedé, Matheus. Não adianta. Tá o branco, o vagalume. E ter barriga de... Cadeirudo e o puraquê. Funciona, pois desse jeito, prefiro ser gordinho. Trichinha, naraninha, madeira toda hora. Não adianta tirar onda de partir, ter barriga de tanquinho. Se a mangueira não funciona, pois desse jeito, eu prefiro ser gordinho. Trichinha, naraninha, madeira toda hora. Se eu sou gordinho, eu sou, não vou na academia. Eu sou gordinho, meu negócio é... Eu sou gordinho, eu sou, gosto de parrear. E quando eu pego uma menina é pá, pá, pá. Eu sou gordinho, eu sou, eu vou na academia. Eu sou gordinho, meu negócio é Eu sou gordinho, eu sou, gosto de parrear. E quando eu pego uma menina é pá, pá, pá. E veja só no que deu, veja só no que deu. E aí? Você dizia que eu era assim, anjo. Outro pior do que eu. Isso. Por aqui, meu amigo Jairo Guapo! E professor? Que tá se sentindo humilhada sozinha, eu quero lembrar pra você que a culpa. Não foi minha, não. Tava chorando de barriga cheia. Eu quero lembrar pra você que a culpa não foi minha. Tá por aqui as venenosas da GM, lá da Vila dos Cabanas. Olha, cuidado, hein? Venenosa comeu, morreu. Quem sabe com seu examina, termina aprendendo. E aí, Dali? Hoje tá onda é onda. O que plantou. E o Moroz que toca. E veja só, no... e veja só. No... Outro pior do que eu, veja só no que deu, veja só no... Abraço forte aí pros anjinhos da farra. Tá por aqui o Maurício, o Manuel, o Marcelo, o Luan e o Lalau. Vamos, anjinhos. Deixa comigo, deixa comigo. Eu faço ser feliz. Adriano Magnata e Tim sem fronteira. Erpio Chaves e estruturas metálicas e antiforzão. Olha que tá se sentindo humilhada sozinha. Eu quero lembrar pra você. Garoteiros do Pará. Não, não, não foi minha, não. Tava chorando de... Quero lembrar pra você que a culpa não foi minha. Não, não, não, não, não, não, não. Não foi minha, não. E isso vale demais. Quem sabe com Deus a vida termina aprendendo. E hoje tá escolhendo. Abraço forte aí, o amigo Adriano da farmácia Santa Rita. Tá ele e o Edson aí da Bad Boy. Edson com a primeiríssima. Maiara, Lucas Lobato. Meu amigo Daniel do Medalhão. Daniel tá com moral também. Daniel do Medalhão. É o som. Moraes. É no Moraes que a galera se vê. É no Moraes que a galera dança. É no Moraes que a galera se encontra no final de semana. Som Moraes. Bora, detonar, Daniel. DJ Daniel. Tá valendo, gente, bora. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora. Antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos... Chama aqui meu amigo Pokémon da Nike. Ele e a primeiríssima Joyce Macedo. Seguida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida eu estarei por perto pra enxugar. Yeah. Bora viver! Eu quero viver a vida. Quero flor. Meu amigo Romilson, paraense Romilson da Bad Boy. Olhida. Pode crer. Já te tomou. Yeah. Tá passando o Ney por ali também. Eu quero viver. Esse é Bad Boy. A vida. Quero flores em mim. Um abraço, Moco de Abaeté. Rapaz, o Moco tá apaixonado, pô. Exatamente. É sim, pô. Nosso amor. Banda LT, a cara da saudade. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Yeah. Eu quero viver a vida, quero flores. Yeah. Hora de dançar um pouquinho. Yeah. Daqui a pouco tem mais pressão no Moraes. Daqui a pouco tem a marcante, hein? Flores em vida, colhidas no jardim do amor. Yeah. Do nosso amor. Isso, Moraes. Traz a galera pra dançar bem colado. Ei, deixa nessa paradinha que é gostoso e a galera dá valor. Olha como é que vai tocar aqui, ó. Aí tu chega na tua casa, tá no portão. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. minhas malas coloquei no chão. Onde, onde? Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Meu amigo Dudu, acho que Eduardo Rocha, só na mãe. É no Tite. Eu voltei. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Moraes. Eu voltei. Cláudio Daniel. Pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Um abraço, paixão da família Playboyzinhos, lá da Vila do Conde. E o Jean dos Mutantes. Devagar. Abrindo a porta bem devagar. Mas quis entrar primeiro. Todo meu passado iluminei. Meu amigo Rafa Saldi. E entrei, e entrei. Meu retrato ainda na parede. Meio amarelado pelo tempo. Como perguntar por onde andei? Eu falei, eu falei. Onde andei? Não deu para ficar. É aqui que a gente curte. Música nova, bora Titãs! Banda Açaí Pimenta! Ai, tá dentro, hein? Te liga no lançamento aí, moleque! Vou olhar nos teus olhos e vou te dizer. Não dá, acaba pra me ver. Cara a cara, pente a pente, direi a você. Vai, vai, o amor não mais existe. Sei que dói, mas eu estou disposta a sofrer. A chorar, noite e dia. Não vou voltar atrás, sei que vou me arrepender. Nunca mais vou errar da minha vida. Mas vai, pra mim não dá mais. Meu lindo pai, meu lindo pai. Com a família que canta. Vai, vai, pra mim não dá mais. Meu lindo pai, vai. Meu amigo Romeu, levar esse amor. Abra ali o Salomão, dá o Luciano. Banda Super Mario. Ai, tá dentro, hein? Nem falho. Um abraço pro pessoal das ilhas. Vou olhar nos teus olhos e vou te dizer. Não dá, acabo pra me ver. Cara a cara, pente a pente, direia. Essa parada nova dos Titãs pra dançar colado. Não mais desisto. Mais uma nova que já tá bombando, hein? Eu estou disposta a sofrer. Amigas da farra. Noite e dia. Joyce, a Brina. Para trás. Raíssa, a Lomaira. Nunca mais vou errar da minha mãe. Mas vai, pra mim não dá mais. Meu lindo pai, vai. Com a família Titã. Vai, vai, pra mim não dá mais. Meu lindo pai, vai. Com Daniela eu vou levar esse amor. Vai, vai, pra mim não dá mais. Meu lindo pai. Será, meu Deus, que já acenderam? Vai, vai, pra mim não dá mais. Meu lindo pai, vai. Com Moraes, com Daniela eu vou levar esse amor. É o DJ Daniel tocando assim só pra você. No som moral. Tudo fascinada, alô Juninho! Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é água. Se eu tivesse 20 conto, eu ia comprar um balde agora. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira, o nosso carro, por você. Meu amigo Alanzinho. Alanzinho dos caras de pau. É ele sempre em companhia com a Luana Xavier. Chorro, se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar. E até... Abraço, o Junilson também tá, o Wellington. Mas dessa casa eu só vou levar. Nayara, aqui no Moraes. Violão e o nosso cachorro. Lucas Silva e a Maluquinha. Banda. Filho Fernando. 07. Aqui no Mora, sempre. Ao lado. E aí, Punk? Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um. Meu amigo Daniel Pantoja de Barca Arena. Espero que seja. Josué, chegou o futuro vereador do Acará. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Abraço pros preciosíssimos. Casa inteira. Rogério Bittencourt, tá o Bruno. Por você. Paulinho preciosíssimo. Meu amigo Félix. Vou levar. Ele ia. Sua Dayana! Cachorro, se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Que daqui a pouco tem a pressão, pô. É hora de tomar cerveja, bora lá. Alô, como é que você está? Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Sei. Meu amigo Dailton, ele é a primeiríssima. Você está feliz. Sempre em qualquer lugar, amiga. Meus parabéns, felicidade. Meu amigo Davidson. É isso aí. Tá todo mundo acompanhado sempre. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, Ângelo Pimentel. Qualquer hora, em qualquer lugar, pode ser a cobrar, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar, mas antes de desligar, confesso. Choquina do Celta e o Vevezinho das Trilhas. E não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso... Juninho suicida! Te avisa. Olha, Juninho, vai com calma, porra. Por você eu vou... Bebe só cerveja. De não me querer. Não vai te suicidar, porra. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar.